passé. Engorgir ce qui est en encombre, personne dévancé. Essa cara, esse flama, o peito tá a ponto de explodir. Eu tô pensando em tu. Sequei uma garrafa de pitu. Eu tô pensando em tu. Fumei o maço do seu derby azul. Tô imaginando aqui você só de lingerie, seu perfume. Só de lingerie, seu perfume Jequiti a noite inteira. Alô, meu parceiro João Rodrigues, que sucesso é esse, cara? Feito um pau sem dono, eu nem sei o que fazer. Tem 2 dias que eu não como, desse um dedo. Revirou na cama toda noite sem dormir. Essa cara, esse flama, o peito tá a ponto de explodir. Eu tô pensando em tu. Sequei uma garrafa de pitu. Eu tô pensando em tu. Fumei o maço do seu derby azul. Tô imaginando aqui você só de perfume Jequiti, eu nesse cangote aí a noite inteira. Tô imaginando aqui você só de lingerie, seu perfume Jequiti. Eu tô pensando.